Então, vamos continuar com o nosso assunto. Na última aula, a gente explicou então que uma das funções fundamentais do templo é fixar o homem no tempo e no espaço. Certo, quer dizer, Recolhê-lo da diversidade do mundo e da sucessão. Por outro lado, o que talvez não tenha ficado muito enfatizado, é evidente que todo o templo tem como finalidade localizar a divindade. Não é isso? Quer dizer, se por um lado o processo pelo qual você determina a orientação do templo, como a gente explicou na aula anterior, quer dizer, fixando o movimento do céu, certo? O movimento do sol, nas quatro direções do espaço, demarcando essas quatro direções no solo, se por um lado ele significa o recolher do homem, o retirar o homem do tempo e do movimento, certo? Por outro lado, ele também representa o processo de localização da divindade. E nesse caso, o movimento solar passa a ter um simbolismo positivo e não negativo. O movimento solar, ao invés de representar aí o movimento ou a sucessão cósmica, ele representa a própria luz divina, já que o Sol é a principal fonte de luz natural. Certo. O Sol, então, representando a luz divina, que é inalcançável pelo ser humano, quer dizer, o Sol está lá no céu e a gente está aqui na Terra. Ele também é fixado no lugar onde você marca a orientação do templo. Nesse caso, a cruz das direções representam os elos de ligação entre o templo, este local, e o sol, que representa a divindade no seu aspecto transcendente. Tá claro isso aí? Bom, no caso do templo hindu especificamente, essa cruz original e esse quadrado da localização, certo? Pode seguir dois modelos diferentes para a construção do templo. Quer dizer, por um lado, como a gente falou, o templo tem dois aspectos fundamentais. Por um lado, é separar o homem do mundo para que o homem possa tornar-se pleno. E num certo sentido, isso é o processo de separação representa um processo de purificação, certo? Em consequência dessa purificação, o homem se amplia, ele passa a ter a própria dimensão do templo. Então, o homem separado do mundo é do tamanho do templo, que, embora seja espacialmente menor do que o mundo, ele representa a totalidade do mundo e o que vai além, ele representa o sentido do mundo. Então, por um lado, a ênfase pode recair, então, nesse lado da realização humana. Ou a ênfase do próprio templo pode recair sobre o fato da localização da divindade. Dois aspectos são, na verdade, complementares. E um templo, todos os templos têm que seguir as duas funções, têm que preencher as duas funções, embora uma ou outra possa estar enfatizada. Tá claro isso aí? De qualquer modo, no caso do templo hindu, a base é sempre quadrada. A ideia fundamental, a forma fundamental do templo é sempre o quadrado, que representa o último acabamento, o último estágio de fixação, a partir do círculo do sol, a cruz das direções e, por fim, a fixação final, que é a forma quadrada. Certo? Essa sucessão de formas corresponde, então, por um lado, aos graus de descida da divindade, né? O círculo celeste representa a divindade transcendente. A cruz das direções representa a influência dessa divindade sobre o ser humano e o quadrado representa o resultado dessa influência no próprio ser humano. De modo que o quadrado, a forma quadrada do templo, representa justamente o homem perfeito, quer dizer, o homem perfeitamente iluminado pela divindade. Se a gente considerar o simbolismo do ponto de vista contrário, o céu representa, então a forma circular do céu representa a indefinição permanente, dos ciclos cósmicos, quer dizer, a expansão exterior. Representa basicamente o movimento. O movimento ele sintetiza como que os dois aspectos principais da problemática da relação do homem com o divino. Certo? Por um lado, isso porque o movimento sintetiza espaço e tempo. Certo? Por um lado, o tempo representa na vida humana um princípio de contração. Quer dizer, você nunca tem acesso ao tempo inteiro. Você só tem acesso ao agora. Você só alcança o tempo, numa medida muito estreita. Certo? Você, como a gente falou na aula anterior, você não tem o menor controle sobre a sua vida como um todo, considerada como sucessão temporal. Quer dizer, você já não tem mais controle sobre o seu passado e você o perde a cada dia, porque você se esquece dele. Certo? E você não tem acesso cognitivo ao futuro. Isso quer dizer que o tempo representa a contração do homem. Também é fácil de notar o quanto na vida a gente nunca tem tempo para nada. A gente anda sempre com pressa, justamente porque o tempo nunca pode ser alcançado. Quer dizer, o tempo sempre escapa a gente e, portanto, ele contrai a nossa vida. Já o espaço, ele representa, ao contrário do tempo, um princípio de expansão ou de ilimitação. Mas essa ilimitação aparece para o homem não como uma ilimitação acessível, porque ir para uma direção significa afastar-se de outra. Então o espaço aparece como símbolo da multiplicidade e da divisão do mundo. Quer dizer, o mundo é muitas coisas e eu não posso ir atrás de todas elas. Vamos dizer que esses dois princípios, o resultado desses dois princípios, na psique humana, eles representam justamente os dois polos do estado de dissipação mundana. Certo? Por um lado, a contração temporal envolve, traz para o sujeito a ansiedade em relação ao futuro. Segundo, a divisão ou a expansão que é o espaço, traz para o homem, a dúvida em relação ao que ele deve buscar. Quer dizer, o que que eu procuro? Eu procuro agora ganhar mais dinheiro, eu procuro agora um outro trabalho que me dá menos dinheiro, mas me parece que oferece mais possibilidades futuras. Eu me preocupo agora menos com o trabalho, mais com a família. Eu procuro alguma outra coisa para me satisfazer. Quer dizer, o mundo é divisão. O mundo é multiplicidade e divisão, certo? Essa dúvida acerca do que fazer, certo? Ou acerca do que é importante agora, certo? E a ansiedade em relação a quais vão ser os resultados futuros da minha ação agora, certo? Caracterizam o estado, do homem separado do divino, certo? Ou, em termos cristãos, do homem decaído, certo? O homem decaído vive entre, esses dois problemas, certo? Um problema sempre puxa o outro sempre puxa um. Porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, você não sabe o que buscar agora. Porque você não sabe o que buscar agora, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então o templo, ele tem que enfatizar primeiro, em primeiro lugar, a solução de um desses problemas ou do outro. No caso do templo hindu, isso é feito com base na subdivisão do quadrado fundamental que é a figura do templo. Olha só, um quadrado pode ser dividido em quadrados menores. Todo quadrado pode ser dividido em quadrados menores. Não é isso? Ora, essa divisão é necessariamente de dois tipos. Ou você divide o quadrado menor, o quadrado maior, em quadrados menores em número par ou em número ímpar. Então a divisão mais básica é assim: você pegar, dividir os lados de um quadrado em dois, você vai ter quatro quadrados menores que compõem a figura maior. Se você dividir em três, você vai ter nove quadrados menores que compõem a figura maior. Olha só, a divisão em quatro, ela é o modelo fundamental, dos templos que enfatizam o aspecto de localização da divindade. Olha só, o quadrado dividido em quatro tem o seu centro claramente demarcado, mas esse centro é um ponto, certo? Quer dizer, esse centro é inalcançável espacialmente, você não pode ocupá-lo, certo? Ele é ocupado só pela divindade. Tá claro isso aí? Por outro lado, quer dizer, na aplicação do princípio de contração ao espaço, esse centro que não pode ser ocupado representa também a máxima contração do tempo. Quer dizer, como que o templo te remove do movimento? É simples, ele tem que te colocar numa situação que agora é a mesma sempre. Quer dizer, se você entra no templo hoje, ele tem que te colocar num momento da sua história que é permanentemente o momento da história humana. É por isso que muitos templos cristãos, por exemplo, medievais, têm a figura do juízo final na porta. Então, olha só, quando você. Essa porta aqui é o fim do tempo, certo? E agora só tem um único momento, certo? Um momento que é de separação dos elementos positivos e negativos e encaminhamento desses elementos para os seus respectivos destinos. Tá claro isso aí? Já o templo, que tem a base da sua planta, na divisão em quadrados em número ímpar, certo? Ele tem como centro um quadrado menor, não é isso? Esse quadrado menor representa então não essa contração do tempo, mas simplesmente a localização original do homem. Então esse quadrado central representa o paraíso original. Essas duas, ou então o ponto central ou o quadrado central cercado por outros quadrados, eles representam então, vamos dizer, as duas disposições da alma iluminada pelo divino, certo? Quer dizer, se a contração do tempo impede que o sujeito tenha acesso a todo o tempo, certo? Ela também simultaneamente faz com que o sujeito tenha pleno acesso ao instante presente o tempo todo. Tá claro isso aí? Quer dizer, o ponto representa então uma disposição que o sujeito tem que ter quando entra no templo. Quer dizer, olha só, você não sabe o que será de você amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Não é isso? Certo. Mas você sabe que agora o mundo é mundo, o homem é homem e Deus é Deus. Quer dizer, isso é permanente. Você sabe que agora uma única coisa é necessária. Quer dizer, só há uma coisa a querer para o futuro, aquela que já é real agora, já é absolutamente a mesma agora. Quer dizer, o ponto então representa a própria divindade tal como ela aparece para o homem. Esse ponto também é representado no Evangelho, então, pelo grão de mostarda. Quando fala, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes. Quer dizer, sob esse ponto de vista, olha só. Você tem uma escolha a fazer, certo? Ou o mundo, que é muito, ou Deus, que é pouco. Tá claro, aí essa atitude necessariamente tem que ser complementada pela atitude representada pela planta alternativa do templo. Quer dizer, em que o centro não aparece como um ponto, mas como um quadrado menor cercado. E aí ele representa diretamente, não, certo? A escolha pelo divino, mas a base de harmonia terrestre na qual essa escolha é possível. Olha só, ainda que você escolha, não, minha vida é para a divindade, aqui, agora, só a divindade, e você vai se tornar então um monge no deserto ou um eremita. Ainda assim, essa escolha do eremita vai ter que ser o quê? Confirmada por uma sucessão de atos cotidianos. Não é isso? Quer dizer, todo dia o eremita tem que levantar, tem que comer, tem que rezar, tem que ler, tem que refletir, às vezes tem que receber pessoas e assim por diante. Não é isso? Quer dizer, olha só, essa sucessão, esse ciclo de ações cotidianas representa o quê? A parcela de mundo que não é mais mundo no sentido comum da palavra, mas mundo no sentido original, no sentido etimológico, quer dizer, é limpo. Quer dizer, é a harmonia cotidiana de uma sucessão de atos, né, coerentes que serve de base para a permanência da escolha pela divindade. Quer dizer, escolher a divindade não significa desaparecer instantaneamente e ser imediatamente levado, conduzido, magicamente ao juízo final. Se você entra num templo, sente a presença divina, olha só, essa é uma experiência comum. Você entra num templo, você estava com um problema, estava cheio de preocupação, aí você entra num templo e sente a presença divina. Não é isso? Certo? Naquela hora, tudo deixou de existir e existe apenas a presença divina. Mas essa presença divina não pode ser capturada, e é por isso que ela é representada pelo ponto. Você não pode agora pegar aquela presença divina que você sentiu no templo, sair do templo e aplicá-la e resolver os problemas com ela. Você só é simplesmente tocado, cognitivamente, pela certeza de que, olha só, por mais que o mundo seja perturbador, existe um centro permanente que é a garantia final de ordem. Quer dizer, nessa hora você saiu realmente do mundo, você se contraiu àquele ponto onde está presente a divindade. Isso também acontece quando o sujeito, por exemplo, para rezar. Quando ele para rezar, ele largou toda a vida dele e agora não, agora só importa uma coisa. Mas ainda que ele vá rezar o tempo todo, a oração aí vai ter que passar de um ato, total, certo? Para um modo interior dos outros atos. Porque a escolha por Deus não corresponde a um suicídio. Ela corresponde a uma renúncia interior, um recolhimento interior. Mas não agora, não. Agora você não come, agora você não respira, agora você não pensa, agora você só recorda este momento em que Deus se fez presente. Não é assim? Não é isso? Quer dizer, essa atitude tem que ser complementada por uma outra em que os próprios elementos do mundo têm que ser consagrados ou resumidos. Olha só, sob um certo aspecto, querer Deus significa não querer o mundo. E é isso que é representado pelo ponto. Sob outro aspecto, o mundo é justamente o lugar em que Deus se manifesta para o homem, porque é justamente o lugar em que o homem existe. Então, esse quadrado central, ele representa como você faz da sua vida cotidiana um templo ou uma consagração permanente. Ele significa o mundo filtrado da sua mundanidade. Que é por isso que ele é um quadrado cercado de outros quadrados. Esses outros quadrados são o filtro. Então, assim, você recebe o mundo. Quando o que passar por esse filtro e ficar aqui é o seu mundo. Esse seu mundo é o paraíso primordial. É o lugar onde o Adão foi criado. Tá claro isso aí? Olha só. Isso é por quê? Porque veja bem, a presença divina ou a consciência da divindade no homem, ela tem dois suportes. Certo? Um suporte, certo? É o querer permanente de algo que você não pode alcançar. Quer dizer, não, você quer a divindade permanentemente, mas você não pode tomá-la, porque a divindade não é um elemento do mundo. Ela não faz parte desse palco. Certo? Quer dizer, a divindade não é uma direção para a qual você pode se dirigir. Ela representa uma orientação, ela representa uma direção, mas ela é representada justamente pela direção vertical, que você não pode acessar, você só pode intencionar. E é por isso que no plano ela aparece como um ponto. Quer dizer, um não lugar. Certo? Por outro lado, se você é capaz de querer, certo, a divindade, você também sente as coisas. Olha só, querer é um princípio ativo, que é um princípio de autodeterminação, enquanto que sentir é um modo passivo da mesma psique. A mesma psique é uma capacidade ativa de autodeterminação e simplesmente uma disposição receptiva para ser determinada pelo que acontece. Quer dizer, o que você sente é simplesmente uma reação passiva diante do que acontece com você, diante do que você vê, do que você ouve, né? E assim por diante. Então, o ponto, ele representa o modo de querer a divindade. Certo. Enquanto que o quadrado central representa o modo de sentir as coisas. Quer dizer, o complemento ao querer a divindade, certo, é a pacificação dos elementos psíquicos. E quer dizer, é a certeza permanente de que, olha só, o mundo é muitas coisas e eu não posso procurá-las todas. Mas todas elas têm que estar, de algum modo, contidas na divindade. Tá claro isso, hein? Quer dizer, tudo que o homem abandona do mundo, ele tem que de algum modo reencontrar na divindade. Senão ele não seria o homem. Ele não seria uma ponte entre o mundo e Deus. Tá claro isso, hein? Então, ó, o ponto central representa esse aspecto transcendente da divindade, que você tem que conceber e querer, mas que você não pode pegar. Enquanto que o quadrado central, o espaço central, né, representa não a própria divindade, certo? Mas o modo pelo qual essa divindade consagra em você tudo que você é. Então, você se recolhe a esse quadrado central. E o centro, o ponto central, irradia para todo esse quadrado, diretamente. Ele representa o quê? A escolha que o sujeito faz de buscar somente alguns elementos da vida e não todos. Quer dizer, o mundo é divisão, o mundo é muitas coisas, você não pode tê-las todas, mas vai ter que ter algumas. Você vai ter que se relacionar com ele de algum modo. Não é isso? Ora, este modo tem que estar compreendido na sua escolha fundamental pela divindade. Isso quer dizer que, olha só, a consciência espiritual do homem, ela também oferece um certo tipo de tensão. Olha só, como a gente falou, a consciência mundana, ela envolve uma dupla tensão, certo? Por um lado, a tensão do desconhecimento do tempo, da dimensão do tempo, de não abarcar a dimensão do tempo. Por outro lado, a tensão de você não abarcar a dimensão, a expansão espacial, a imensidão espacial, a diversidade das coisas. Quer dizer, você não conhece o futuro, certo? E você não pode abarcar o mundo inteiro. Tá claro isso aí? A primeira tensão é resolvida pelo fato de que, olha, Deus é permanentemente o mesmo. Deus é agora exatamente o mesmo que ele será no futuro. E o que eu posso querer dele agora, quer dizer, a ligação que eu posso estabelecer com ele agora é exatamente a mesma que eu posso estabelecer no futuro. Se eu estabeleço uma ligação com Deus agora, esta mesma relação está estabelecida para o futuro. Basta continuar querendo a mesma coisa. Então, se por um lado a consciência espiritual, o problema do tempo é resolvido simplesmente com o querer uma só coisa, certo? O problema do espaço não é resolvido assim, certo? Ele é resolvido num equilíbrio tensional, quer dizer, num intermediário entre satisfazer todas as suas necessidades e não satisfazê-las. Quer dizer, ele é, por um lado, um princípio de simplificação da vida para que você alcance um certo equilíbrio. Olha só, em que consiste esse equilíbrio? É simples. O excesso de privação conduz o homem ao desespero. Então, o excesso de posse conduz ele à indolência. Se você tem deste mundo tudo que você quer dele, Certo. você se torna espiritualmente indolente. Se você não tem desse mundo nada do que você precisa dele, Certo. você perde a esperança. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que, olha só, o complemento do querer a divindade não é o não querer o mundo, é o não querê-lo demais. Porque, do ponto de vista da divindade, o mundo é um aspecto da própria divindade. Tá claro isso aí? Quer dizer, por um lado você tem que, considerando que você já então encontrou a presença da divindade representada pelo centro, tá, e agora o que eu faço? Bom, agora eu determino a minha vida de um modo tal que eu nunca esteja nem plenamente satisfeito, nem plenamente insatisfeito. Eu tenho que acostumar a minha alma a estar em paz com o fato de que as coisas do mundo vêm sempre pela metade. Tá claro isso aí? Quem acha, olha só, quem acha que o mundo deveria dar tudo o que é desejável, acaba tornando-se um idólatra. O excesso dessa tendência é a idolatria. Quem acha que o mundo não deveria oferecer nada, ou que o mundo é incapaz de oferecer, certo, uma situação satisfatória, acaba se tornando ateu. Quem começa pensando assim, ó, Deus está lá e o mundo está aqui, Deus é bom e o mundo é mau, acaba pensando o seguinte: não tem Deus nenhum. Tá claro aí? Quer dizer, essas duas tensões têm que ser, essas duas forças têm que ser complementares no homem. Quer dizer, o mundo e Deus, que aparecem primeiro como opostos, têm que ser reunidos numa única alma. Quer dizer, a sua individualidade tem que conter, certo, uma relação com Deus e uma relação com o mundo. E essas duas coisas não podem se contradizer. Elas têm que se complementar num certo sentido, como sol e lua se complementam. Olha só, o sol é permanentemente luminoso, enquanto que a luz da lua cresce e diminui. Esse crescimento e diminuição representa o tipo de relação que você tem que ter com o mundo. Quer dizer, o mundo não vai te oferecer luz o tempo todo, mas ele também não pode ser trevas o tempo todo. No próprio templo hindu, esses dois quadrados, quer dizer, o primeiro com divisão em quatro, quer dizer, divisão em dois, então são formados de quatro quadrados, vai ser subdividido ainda e formar uma mandala em que o quadrado maior é dividido em oito. Então você tem 64 quadrados menores compondo o templo. Nesses quadrados menores, você vai ter o quê? Os quatro quadrados menores do centro correspondem a essa divisão inicial. E eles correspondem, portanto, ao local da divindade. É ali onde vai ter o altar principal. E normalmente ali não tem nenhuma imagem figurando ou representando a divindade. Tem algum símbolo gráfico ou o nome dela escrito, certo? Ou algum objeto associado a ela, consagrado a ela. Mas normalmente não tem uma imagem. As imagens vão ficar nos altares laterais. Esses altares laterais, eles vão ser divididos da seguinte maneira.